Tinha da antena radar 97.8 MHz para radiodifusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Aqui estamos para a derradeira emissão da semana, 23:01 da manhã. A nova toca do Lobo chama-se Viriato 25.

28. Tempo gasto em soltas, fase inicial de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na pontinha da antena radar, tal como anunciaram-nos ontem, mas esperando um pouquinho mais cedo, mas nós próprios nos atrasamos nos arranjos por aqui. A visita que acaba por repetir um célebre evento de há uns anos atrás do GOM, não à cabine da comercial como aconteceu, o que valeu grandes gargalhadas e passos de dança muito especiais numa fala da tribo a não esquecer, mas num espaço bastante mais recatado. Afinal, o estúdio da Radar aqui é uma, como se costuma dizer, uma casa decente, a brincar com a Casa Cláudia, que é um programa que nos segue na noite de fim de semana. Ana Cristina Ferrão está a postos. um dos gomos também. É verdade. Porque este é o segundo gomo, não é? É verdade, este é o segundo. E o segundo, vamos ver até onde é que a laranja vai dar. Olá, boa noite. Olá. Foi, lembraste-te uma noite especial. Na altura veio o gomo e o imagens. Irmão. É verdade. O meu irmão. E... eles fazem um parque, uma coisa chibu, de uma maneira. Exatamente, que pôs a nu todas as tuas aventuras e todas as aventuras, acho que toda a gente daquela zona que privou convosco. Portanto, aquilo foi ali um abrir de jogo e um abrir de livro. Que dava um diário. Um dia havemos de publicar aquela entrevista, porque acho que... e pedir a alguém para a ilustrar. Sim, eu por acaso tenho pena de na altura, não ter filmado a entrevista, porque recordámos ali alguns momentos que eu confesso que alguns deles, por razões várias, já não me lembrava. Claro, claro. Aliás, havia uma série de histórias familiares que se ligavam, não é? É verdade. E o meu irmão tem uma memória melhor do caminho. E ele já diz que um dia, se for realizador de cinema, ele vai juntar aquilo tudo. E vai fazer aí uma obra, sim, uma obra-prima. Sim, eu espero que os meus pais já não levem a mal uma série de coisas, porque... Também já devem ter, pronto, neste momento já têm algum treino, portanto já não podem levar a mal. Já, ainda assim, de vez em quando ficam um bocado chocados com algumas coisas, mas vai passando. Nestes últimos anos, o que é que tu andaste a fazer? Olha, eu andei a fazer. O que é que filhos? O Paulo andou a fazer? Três filhas. Três filhas. Que eu percebi. Sim, mas não andei a fazer as três. Só fizeste meninas. Só fiz. Só nasceu agora uma, que é a Emília, é a mais nova. Mas depois andei também um pouco a viajar e a tentar algo de diferente no estrangeiro. O Best Of, felizmente, foi um disco que teve um sucesso arrebatador. Pelo menos eu não estava à espera de uma coisa daquelas. E como é natural, depois foram 3 anos a promover um disco que, felizmente para mim, foi logo de sucesso. E depois e um sobraram... disco tinha muito para dar, não é? Também não houve aquela monotonia de estares a promover um disco que não te revisses nele ou que não tivesse imediatamente uma resposta de empatia do outro lado. Exato. Havia realimentação. Foi crescendo, foi engraçado porque ele foi crescendo. Houve aquelas pessoas que ficaram imediatamente fãs do Feeling Alive, depois houve aquelas que foram percebendo que o disco não era só o Feeling Alive e tinha outras sonoridades um pouco diferentes, o que cativou outro tipo de público, e o disco foi sempre crescendo e foi engraçado como nós começámos a ir a cidades mais populacionais, digamos, Lisboa, Porto, e as coisas foram crescendo, Coimbra, e depois de repente o disco começa a chegar à província também e cresce no ano a seguir mais na província, e foi engraçado porque depois foram-se abrindo portas no estrangeiro e nós não conseguíamos arranjar naquela altura espaço para tentar ir explorar o disco também lá fora, o que foi uma pena porque o vídeo, como estava a passar no mundo inteiro, foi uma pena não termos aproveitado esse timing. Mas não tinhas espaço, porquê? Porque tinhas compromissos. Exato, em Portugal, tínhamos muitos concertos. E era a situação de banda também. Exatamente. Porque eram os compromissos de uma série de gente. Exatamente. Todos eram profissionais. Mas depois, como nós conseguimos dar uma série de concertos, aí já me permitiu, por exemplo, no ano 2006, pagar a viagem a toda a banda, porque eu não gosto de andar sozinho nestas coisas. Claro, claro, não tem piada nenhuma. Aliás, a gente viu-te no Sudoeste e percebia-se a alegria que era estar com uma banda. Claro, não é? É verdade. Olha, nós fomos ao Sudoeste ver o Gomo. Exatamente. Não te babes, porque era outro artista. Não, mas é verdade, e nota-se que eles também têm um prazer muito grande em andar comigo na estrada. E depois era muito complicado para mim, eu não conseguia conceber sequer ir ao estrangeiro sozinho. Por exemplo, eu admiro bastante o David, que consegue agarrar uma guitarra e ir para o South by Southwest sozinho fazer um concerto. Eu não consigo fazer uma coisa dessas. Primeiro porque não sou um executante exímio de instrumentos que me permita chegar a um palco e tocar isso. E depois porque eu sou uma pessoa que preciso mesmo de ter outras pessoas à minha volta, porque isto não é fácil. As pessoas que me conhecem sem ser na música sabem que eu sou uma pessoa, de alguma forma, que não pareço quando assumo o papel tímida. De gomo. Exatamente, e sou muito tímido. Eu se for a algum sítio sozinho, epá, aquilo não se vai passar nada, porque eu não consigo. Não, eu é chamado não... Mosquinha Morta, que depois a seguir se transforma. Mas transformo-me porque sinto que de alguma forma tenho as costas quentes, no sentido de tenho ali alguém que me percebe e que vai estar ao meu lado e que me vai apoiar, aconteça o que acontecer. E a aventura nos Estados Unidos realmente teve, e na Itália teve teve um efeito completamente diferente pelo facto da banda ter ido. E eu sentia também que lhes devia isso por toda a entrega que eles tiveram desde o início, porque isto é complicado, as pessoas às vezes esquecem-se. Muito bem que as bandas depois crescem e os projetos crescem, e depois parece que foi tudo sempre uma maravilha, porque quando chega geralmente ao público em geral, parece que nós já tivemos sempre sucesso. E isso não é verdade. Claro. E eles estão ali ao lado, seja promoção, seja o que for, dormem pouco, fazem um esforço brutal, muitas vezes não há dinheiro para fazer as coisas essencialmente promoção, e eles estão sempre ao nosso lado. E depois, quando chega a estas alturas, dizer que se vai para o estrangeiro, para uma coisa completamente diferente, onde eles nunca estiveram também, e não os levamos, parecia-me demasiado penoso estar a fazer uma coisa dessas, claro, à banda. E então foi porreiro, porque se conseguiu juntar realmente algum dinheiro que permitiu que fôssemos todos, e a festa foi completamente diferente. Quer dizer, estar num hotel em Hollywood e no meio daquelas festas com companhia, aquilo é tudo nosso. Mas o graveto deu para ir ao States e tudo? Deu. E aí, ainda bem. Deu. Não deu para mais nada. Não deu para mais nada, mas deu para isso. Não, e deu para irem todos. Era um risco. Por isso é que o single se chama Final Stroke, porque aquilo foi mesmo o arriscar tudo. E é óbvio que agora eu sinto-me prejudicado, como é óbvio, porque não aconteceu nada, e depois é complicado realmente. Nós gastámos o dinheiro, não é? E agora, claro, como é que vamos reaver o dinheiro numa altura em que os concertos já passaram? Então existe necessidade de tentar de outra maneira, ou de publicidade, ou qualquer coisa, juntar novamente dinheiro para se fazer um disco, porque as vendas dos discos, como se sabe, não... E apesar do Best Of ter tido uma notoriedade muito grande, foi um disco que vendeu 10 mil discos, não é nada de, claro, de transcendente. Porquê? Porque tenho uma geração que gosta da minha música, que é a geração que foi crescendo sem o hábito de ir a uma loja comprar um disco. E agora é muito complicado dar a volta a tudo isto. Exato, não? E voltarem a esse. Mas eu ainda hoje, apesar de ter gostado dos olhos da cara, valeu a pena. Não tenho nenhum ressentimento daquilo que fiz. Nada como alguém positivo. Como é que tu comparas a receptividade do público italiano com o público americano? Porque tu foste tocar para nativos, não é Native American, mas nativos italianos, portanto não estamos a falar daquela ida ao estrangeiro para tocar para segundas e terceiras gerações de imigrantes. Tu foste tocar mesmo contexto de... Pronto, para quem consome Coldplay ou uma coisa qualquer. E então, como é que foi a reação? Qual é a diferença de reação em termos de calor? O que eu sentia, por acaso, estranhamente, não era o que eu estava à espera, confesso. Eu senti muito mais calor por parte do Estado, nos Estados Unidos, em que a reação era muito maior, e a efusividade com que as pessoas participavam nos concertos, e no fim aquela coisa de vir falar connosco, claro, e os ditos como é que se chamam? As groupies. Uhum. Pronto, que existem groupies mesmo não conhecendo a banda. As groupies existem sempre. Elas estão é uma organização. Exatamente. É uma profissão. É uma profissão. Groupie International. Percebi isso em Inglaterra quando estava a ver um concerto dos... penso que era dos The Verve, em que estávamos no recinto do espetáculo e eu começo a ver numa escadaria já uma fila de raparigas que estavam na lateral do palco e nem sequer conseguiam ver o concerto. E eu, por acaso, achei curioso e perguntei: mas porquê é que as pessoas estão todas ali na escada? Ah, são as groupies que já estão ali preparadas para serem logo as primeiras a entrar no backstage. Claro. O concerto não interessa muito, que elas já viram muitas vezes. Então é engraçado, nos Estados Unidos a participação foi muito mais efusiva do que na Itália. E eu tive experiências completamente diferentes. Eu fui desde àquela terrinha, nitidamente, em que há um rapaz com um extremo bom gosto, que é de uma família com muito dinheiro, que consegue organizar um festival na província, e leva, e notou-se isso porque depois ele a seguir foi passar música, tudo o que ele passava era acabadinho de sair e do melhor que havia. E então foi aí que eu percebi porque é que ele tinha convidado Gomes e conhecia. Claro. Não que eu achasse que fizesse parte de uma elite, mas pronto, havia um conhecimento que passava fronteiras, porque era uma pessoa realmente muito bem informada. E tive em cidades mesmo, para concertos de câmara, dentro de espaços fantásticos, mas tanto de um lado como do outro, eles eram muito mais frios. Ou seja, aplaudiam muito quando os temas acabavam, mas não só via um grito, uma coisa qualquer, nada de especial. E no fim dos concertos, quando muito, diziam adeus e diziam muito bom, mas não, nem sequer se aproximavam. Os americanos não. Chegam ao pé de nós e dizem logo: anda a beber um copo e anda comigo que a gente vai para uma festa, e isto aqui é Hollywood e tu vais ver, isto é um espetáculo, e não sei o quê. Era completamente diferente. E eu, por acaso, achei que ia ser o contrário. Achei que em Hollywood Eu também imaginaria, quando te perguntei isto, a minha expectativa seria que eventualmente a Itália tivesse uma reação mais quente. Mas não. Mais... não. Eu não sei se era porque estava muito calor e as pessoas estavam todas ali a derreter. Porque eu quando fui tocar a Itália e percebi uma coisa muito engraçada que as pessoas se calhar não fazem ideia. Os italianos lá, à semelhança de nós costumamos dizer que os 3 meses de verão Portugal para, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu, por acaso, não acho tanto isso. Mas na Itália é exatamente assim. Todas as cidades de interior param durante 3 meses. Não há concertos em salas fechadas a partir de junho. Porque a temperatura... as pessoas não querem ir para dentro de salas. Então tem que ser tudo no exterior. E depois não há muitos espaços bons para fazer concertos. Então há muitas festas na rua. As pessoas... bares... cheíssimos na rua, as pessoas querem estar na rua. E então, a indústria discográfica, a nível de promoção, a nível de tudo o que tem a ver com a música, no verão acabou. Exato. Não se passa nada, porque não vale a pena fazermos o que quer que seja se não for à beira do mar. Os eventos todos param, aquilo é incrível. E eu não tinha essa noção, fui no verão. Então aquilo é incrível. Os concertos na rua foram brutais, mas em salas eles disseram logo: temos que arranjar a maneira de vocês tocarem cá fora, porque não vale a pena. Num recinto fechado ninguém vai. Entra. Ninguém vai. Porque derretia-se em Itália, era uma coisa impressionante. Diz-me uma coisa, essa experiência de alguma forma reflete-se neste novo trabalho que tu tens aqui. Sem dúvida. Neste Nosy. Este Nosy é exatamente... praticamente tudo experiências do que se passou durante os 2 anos, eu não diria os 5, mas essencialmente os 2 anos na estrada. Porque ao ouvir o disco, tu tens, já tiveste no primeiro e continuas a ter este, uma faceta muito autobiográfica, não é? Sim, portanto, sim. Se tiver atenção, portanto, e vir até a própria construção... O disco também inclui a parte de cirurgia plástica, do Nosy. Exato. Tivemos que arranjar, fazer aí um buraquinho para conseguir espreitar para o outro lado. É engraçado, porque no buraquinho do disco nós podemos meter os dedos e definimos qual é o tamanho do nariz. Portanto, cada um mete o nariz cada um que mete quiser, o dedo até ao ponto onde puder. Se tu metes ao contrário, quero ver. Por exemplo, aqui, pronto, eu tenho este narizinho, sim. Ou posso ter um narigão. É uma coisa... Sabes que quando nós recebemos isso lá em casa, e o Sérgio reagiu logo mal à capa, porque o Sérgio nessas coisas logo, agora vem com estas... Isso é o problema da minha namorada. Todo retoques. Quê, e todos cheios de retoques, e agora com uma capa... tem umas lentes de contato. Ele reparou nisso. Não tem. Isso aí é que já não. Não, eu tenho olhos bonitos. Não, é que eu tenho dias, os meus olhos são castanhos ou verdes, depende da quantidade de sólido. Sabes como é que se chama isso? Pronto, olhos garços. Ah, é? São garços que mudam de cor consoante a luz, consoante o tempo está no lado, se não está. Não, senhor. Olha para isto. Mas os olhos estão pintados, como toda a gente vê. Não, isso tem risquinho no olho. Pronto, é o chamado risquinho no olho. Mas olhando para isso. Mas no olho que no nariz. Olhando para isso, sabes, a primeira coisa que eu fiz e pus logo o meu dedo no... Lembrei-me do tempo do LP e pensei assim, ele foi isto que ele foi buscar. É um LP que nós conseguimos meter o dedo, que eu lembro-me nós pegarmos no LP para não... Ainda fazemos isso um bocadinho com o CD, para não riscar. Olha, finalmente conseguimos ter aqui o sítio na capa para conseguir meter o dedo. Exato. para não António, não és o único que fala da capa. Por acaso é engraçado que neste disco, muito mais do que no anterior, mesmo em entrevistas e tudo, imprensa, falam sempre do grafismo. Porque o grafismo, eu desta vez não quis interferir muito e passei nitidamente a bola para a Mónica, que foi ela que fez. E o que eu lhe disse foi, eu neste momento quero que se consiga refletir no grafismo a alegria e a cor na mesma, mas sem cor. E quando experimentámos tirar as fotografias sem os olhos assim, o que acontecia é que a capa, os desenhos não sobressaíam tanto e a cara parecia assim uma coisa muito branquinha. Desmaiada. E então foi quando começámos a experimentar isso, não foi conceito tipo a partir de agora eu vou andar sempre de olhos pintados ou uma coisa qualquer. Na parte gráfica e naquilo que se pretendia para a capa, ou a Mónica pretendia para a capa, foi isso que ela quis. E por isso, eu nestas coisas é como nos vídeos. Eu entrego-me completamente. Da mesma forma que eu confio cegamente nas pessoas que trabalham comigo, nos vídeos, na fotografia e tudo, é a mesma coisa. E eles às vezes até ficam com um certo medo, tipo, eu se calhar tenho receio de pedir isto ou aquilo. Eu digo sempre, não tenhas receio nenhum, porque eu tenho as costas largas e aguento tudo. As pessoas podem dizer o que disserem, se tu entenderes que é aquilo que tu achas que do teu trabalho, porque no fundo isto é o trabalho de pessoas, tal como é o meu disco, eu não gosto que se metam no meu disco. E quando eu entrego... E tens aqui um revisitar, ao fim e ao cabo, e tens um reinterpretar, e tens a mais-valia da visão da outra pessoa. Eu acho que exatamente. Isso é muito importante. Eu gosto de por exemplo, o Vasco Viana pegou no Final Stroke, e apesar da letra falar muito da América, ele consegue agarrar na letra, perceber qual é o sentido da letra e pôr-me num armazém, encaixotar e de repente a dançar, tipo anos 80, Footloose e não sei o que, com uma rapariga, e a fazer malabarismos e tudo, que é a alegria extrema final, com uma visão completamente diferente. Ora, se eu começasse a dizer, não, eu quero que isso seja tipo Estados Unidos e tal, aquilo deixa de ser o trabalho dele. É que eu já com o Rui de Brito fazia exatamente a mesma coisa. Liberdade total. Façam o que quiserem, que eu aguento tudo. Mas vocês nunca vão dizer um dia, é pá, eu não fiz aquilo daquela maneira porque o vídeo não resulta, ou o grafismo não resultou porque ele interferiu muito ou qualquer coisa. Não, não. Estamos aqui os dois para a guerra. Claro. Eles nos vídeos e no grafismo, eu com a música, mas estamos os dois. Eu defendo-os a eles e eles têm que me defender a mim. Porque sabes que eu tenho uma visão um bocadinho diferente da capa. Eu acho a capa muito bonita e acho que a capa espalha isso mesmo que tu dizes. Há alguma de versatilidade nessa capa, não só a alegria, porque exato, acho que a capa há é muito, uma capa alegre, mas principalmente há uma fantasia muito grande na capa e há um reencarnar das várias personagens. Tu podes fazer a capa de muitas maneiras. Exatamente. E isso é algo que não é tão frequente ver num CD, que se fazia muito no LP. E pronto, é uma nova... Eu acho que foi recuperar um pouco isso. É, em vez de ser aquela frieza que começou a aparecer muito com o CD, que é, nós vemos, são fotografias, são coisas muito trabalhadas, principalmente fotografias muito bem trabalhadas e tudo, porque o espaço cada vez é mais pequeno. Não tem o mesmo impacto. Mas eu quis tentar que a Mónica conseguisse fazer uma coisa mesmo diferente. E o grafismo é isso que acabaste de dizer, porque aquilo tem tudo. Aquilo tem as minhas três filhas, tem o astronauta que eu sempre quis ser quando era miúdo, tem a natureza que eu adoro, tem uma bomba que explode, mas que em vez de ser uma explosão de dor, é alegria. Não tem cores, mas vê-se aquelas estrelas e percebe-se que aquilo são serpentinas e tudo. Portanto, ela conseguiu recuperar isso tudo. E depois é engraçado, conforme vamos abrindo, existem gargalhadas, porque eu rio-me muito das situações menos felizes que tenho, e ao rir-me delas, reverto-as depois para a música e dou-lhes a volta. Elas passam a ser, em vez de tristezas, passam a ser rapidamente alegrias. E, ou seja, eu não perco muito tempo com as decepções e com as tristezas das coisas que me vão acontecendo. E estou-me sempre a rir delas, e por isso é que a Mónica conseguiu, ela também conhece-me bem, não é? E então conseguiu fazer isso muito bem no grafismo. Nota-se por isso é que há uma grande empatia. Eu não fazia a mínima ideia da tua relação tão próxima com a Mónica, mas nota-se que quem fez esta capa conhece o Gomo e o alter ego do Gomo. É verdade. Vendo as coisas... conhece as duas partes. E há outra coisa que eu olhei e tive a ouvir o disco, e ouvi o disco de uma rajada, pronto, até porque chegou e a pessoa fica contente, é um disco do Gomo. E houve duas coisas que me saltaram depois de ouvir o disco. Uma que tu dizes, que é Sun Will Ever Shine, que é algo que eu acho que é um trademark teu. Ou antes, eu que não sei desenhar, se me pedissem para fazer uma capa do Gomo, eu fazia assim um grande sol. Exato. Um splash de amarelo com assim como a capa do Best of era toda ela um splash de cor. E a outra é o, não sei, estas são as minhas palavras, I Wanna Go Home, que é algo que eu ouço o disco e quando chego ao fim diz assim, I Wanna Go Home. Pronto, é verdade, o trabalho está feito. Ou seja, eu ando aqui e quero expor o meu trabalho o máximo possível, mas depois há qualquer coisa que dentro de mim, eu para me reencontrar outra vez, eu tenho sempre que regressar a casa. Porque é lá que é o meu porto de abrigo, é lá que eu recupero tudo, sejam elas decepções, sejam as alegrias extremas, é lá que eu depois me encontro novamente. Porque eu quando muitas vezes falo de Gomo na terceira pessoa, não é por acaso, é porque realmente... Isto é uma faceta minha que não existia até eu começar a compor música. E geralmente esse regresso a casa depois de um trabalho que eu considero bem feito, que nos espetáculos depois de dar tudo de mim, eu preciso mesmo de regressar a casa e estar outra vez novamente com a família e com tudo, assentar outra vez os pés e agora, ok, estou pronto outra vez para regressar a um palco ou para fazer outro disco. Mas o regresso a casa é imperativo. E nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma coisa que eu senti muito. Aquilo é muito engraçado, nós temos, rapidamente nos podemos perder em todos os sentidos. Claro. E se realmente não houvesse uma casa para voltar... Uma âncora, não é? Era muito complicado. Era mesmo complicado. Há aqui discos para o... nós tocar. Nós damos ainda um do, e eu gostava, era isso que eu tinha a dizer, eu gostava de tocar pelo menos o som do álbum. Claro, nós estamos aqui a falar do Nosy, eu traduziria este Nosy como abelhudo, mais do que narigudo, porque é mais a noção do Nosy, aquele fã que mete o nariz e tem tudo. Narigudo era o best of, esse aqui era um álbum narigudo. É verdade. E orgulhudo. Não, este álbum também é muito orgulhudo. Que tema é que tu escolheste ser? Já percebi que foste tu que escolheste. Não escolhi, avancei. Dá-me ideia que eu já me enganei. Eu avancei. O Final Stroke é o 2, não é? É o 2, é. É o 2. Eu já estava no 3. Eu escolhi o single porque nestas coisas é, pronto, é o cartão de visita. Há faixas que gosto mais, evidente. No eu caso, também. No caso pessoal. Não queres mudar? Qual é que tu gostas mais? Não. Qual é que gosto mais é difícil. Qual é que gosto mais é difícil. Mas, nitidamente, o Final Stroke era uma música que eu sentia que devia ser o primeiro single, porque foi o pontapé de saída para tudo e reflete muito aquilo que me fez querer voltar a fazer outro disco. Claro. Mas não é o tema. Não é o tema. Já o Feeling Alive no outro também não era o tema que eu mais gostava. Claro. Mas eu gosto, por exemplo, agora que tenho estado a ensaiar, a música está um bocadinho diferente ao vivo, que é o I Want to Go Back, que é o 5, que é mais alegre e reflete um bocadinho mais. Vai essa, fazemos o que fazemos à vontade. to, but don't let him really know that you want him back. Eu só me perdi. Como é que chama este tema, Paulo? I want to go back. I want. Agora escapou uma outra fase. Mas já agora, como estamos aqui com uma situação de ligeiro impasse em relação a comunicações, agora vou saltar mesmo para o Final Stroke até irmos às músicas que tu escolhes, se não te importas, está bem? E assim vão perceber as pessoas que nos ouviram aquela parte da referência mais estadunidense que tu referiste há pouco. Até à uma é Viriado 25, a nova Toque do Lobo, em plena radar, a visita de Gomo. Não só, mas também a propósito de Nose, o novo álbum. Ah, e depois não vamos esquecer um concerto muito perto, já no início da semana que vem, havemos de veicular isso. A 16 de junho, São Jorge, 10 horas. É verdade. A apresentação, véspera de aniversário. É a altura em que ele está a passar mesmo dos 38 para os 39. É ali, mesmo na franja. Vai ser festa. Vai. Aliás, a intenção é essa mesmo. Eu nunca consigo arranjar uma desculpa para fazer uma festa de anos, e isto já dura há muito tempo. Os meus amigos estão sempre, vamos lá fazer um jantar, qualquer coisa, eu escapo-me sempre. E desta vez resolvi recompensá-los e temos uma boa razão para o fazer, que é fazê-lo ao som de Nosy. E as pessoas vão ver mesmo ali os 38 assim a passar e a chegarem os 39. E num espaço muito bonito, porque o São Jorge é uma sala muito bonita. É verdade. E que adicionalmente tem estado a proporcionar a uma série de bandas possibilidade de fazer gravações. Lembro-me que os Dead Compost estiveram lá e outras bandas têm lá estado. Portanto, tem sido um espaço bem aproveitado no contexto. Muito, tanto uma sala como outra. Acho mesmo aquela imaginário que eu tinha daqueles clubes londrinos e tudo, onde tocavam bandas como os Stone Roses e tudo, nos anos 90. A sala 2 é uma coisa incrível. Fabulosa. Também. É fabulosa. Tu tens um disco para escolher, vamos conversar. Como é que é, António César? Sim, sim. Avançamos para o disco para seguir. É que eu tenho aqui uma pergunta que. Ah, estava... então avança com a pergunta. É uma pergunta difícil e fazia a passagem para o disco. Não, não há um descolar, do Gomo da editora do primeiro disco. E sim, isso é um marco, não é? Na vida de um músico é algo que tem que se falar. E pronto, e também sim, não há fantasmas, nem há esqueletos nos armários. Mas há aqui também um processo de aprendizagem. Isto porque nós conhecemos-te a levantar-te num superboca a dizer o Gomo sou eu. E portanto há aqui um do-it-yourself de alguém que estava há muito tempo a cozinhar todo aquele best-of. E por isso é que ele é mesmo um best-of, porque foi uma escolha, não é? Há ali uma depuração, é quase uma reserva. Exato, e é assim, aquele, ao contrário de muitos discos de carreira de alguns músicos, aquele é definitivamente um best-of, porque eu não tinha mais nenhumas. Portanto, não pode haver mais nenhuma música de Gomo melhor do que aquelas que estavam naquele disco, porque eu não tinha absolutamente mais nenhuma. Portanto, eu reuni um best-of, aquele único, e portanto não havia realmente maneira de justificar que eu já gostava mais de outras que ele tinha. Não, aquilo era mesmo o best of. Mas realmente existe aqui um desvincular da editora. Eu agora, por exemplo, quem vir o disco vê a editora EMI. Uhum. Mas a EMI faz apenas a distribuição. Isto é um disco de edição de autor, porque eu acho que eu precisava dar este passo. Eu precisava de ver se realmente, isto é muito esquisito aquilo que eu vou dizer, mas é verdade. Eu precisava de ver se um artista consegue chegar, ou um músico consegue chegar a um patamar por causa da editora ou por causa do seu trabalho. E até agora as edições de autor, mesmo de discos que eu considero muito bons, não tinham nunca conseguido passar aquilo que eu chamo a linha d'água, que é chegar ao público generalizado. Fica sempre ali num nicho e as coisas não passam muito por ali. E eu quis aproveitar realmente o facto de, apesar de eu achar que ter passado 5 anos acaba por ser um bocadinho prejudicial, porque as pessoas vão se esquecendo, não é? Mas eu acho que havia capacidade de se fazer uma edição de autor com cabeça, tronco e membros. E até porque eu acho que as editoras, até a um certo ponto, pararam no tempo. E existe uma série de coisas que eu sempre quis fazer e que eu sabia que não era possível por causa das editoras. Por questões contratuais, por questões de estratégicas, em relação a rádios, em relação a concertos, tudo. A promoção do disco. E eu queria fazer aquilo que me apetecesse. Seja para bem, seja para mal, mas eu quero assumir todos os erros. E todos os benefícios dessa autonomia. Exatamente. E então arrisquei. Achei que fazer uma edição de autor valeria a pena arriscar. Eu estou sempre a arriscar, por isso também não ia ser. Foi mais uma vez. Foi mais uma vez. Acho que há coisas que são que há outras coisas que são fundamentais e que não podia ser só eu a fazer, que é, por exemplo, uma equipa de promoção à altura, claro, que pudesse promover o disco. Foi isso que fizemos. A distribuição para mim é muito difícil porque eu não tenho realmente conhecimento de colocação dos discos e o que é preciso. E para a EMI tem trabalhado muito nessa área com várias bandas, quer dizer, até instituídas, não é? Até os Chutes tiveram distribuição EMI, portanto, numa altura que também assumiram essa. E eu achei que estava na altura. Estava na altura tentar perceber até que ponto é que o veículo da internet também já não permite chegar a muito mais pessoas e tudo. E acho que as coisas são capazes de correr bem. E eu acho que no fim vou novamente acabar a turnê e a promoção deste disco com um sorriso nos lábios. E se calhar para a próxima vou aprender com alguns erros, mas de certeza absoluta que aprendi muito mais assim. Atualmente, olhando para 5 anos depois, e é um pouco por isso que eu estou a falar da questão da editora, não é para saber de questiúnculas, porque essas coisas não, são irrelevantes, porque há em todos os processos, quer dizer, sendo edição de autor, não sendo, há sempre pequenos atritos, pequenas coisas, que depois se superam, não, e que se superam no dia a dia, porque são as coisas normais do trabalho. Só quem não trabalha é que não tem pequenos problemas, não é? Exatamente. Quem não fizer nada, só de facto, quem, não só tem. Quem tem a casa sentada. Exatamente. Mas 5 anos depois, como é que tu vês a receptividade? Tu falaste das editoras que estão um bocadinho paradas no tempo. Como é que tu vês a receptividade do próprio meio? E quando eu falo do meio, falo de rádio, falo de imprensa, falo até, se calhar, do público, até das nossas orelhas, como pessoas que geralmente éramos um pouco um barómetro da atividade. Isto comparando um pouco com o momento em que, sei lá, os GIFT, que estão perto de ti, pronto, e perto de nós também, fizeram isto já há 5, 7, 8 anos, começaram com essa estratégia. E mesmo agora nós vemos que o próprio projeto Amália hoje, que é um projeto com uma dimensão enorme, também não teve a projeção que eu esperaria que tivesse. E acho que há aqui um certo amorfo, há aqui uma certa monotonia instalada. Pois é, o que eu acho é que, é assim, os artistas cada vez mais percebem que há problemas que têm que ser resolvidos. E a sensação que eu tenho é que a quem competia resolver esses problemas, durante, e não estamos a falar só de 5 anos, estamos a falar de mais anos até, os problemas não têm sido resolvidos e cada vez mais nós assistimos aos próprios artistas que se deviam preocupar, aos próprios músicos que se deviam preocupar com a composição dos discos, com a forma como os querem apresentar e essas coisas, a pensar numa série de estratégias para aproximar a sua música dos públicos. E parece-me que não deveriam ser eles a fazer isso, mas cada vez mais assistimos a notícias atrás de notícias de o artista tal resolveu agora lançar um tema para dar aos fãs. O artista Nine Inch Nails então é um exemplo crasso disso. O vocalista passa o tempo todo a pensar em o que é que há de fazer mais para reaproximar a banda do público. E o South by Southwest, por exemplo, é um bom exemplo de festival em que nós vemos já os R.E.M. a ir a festivais destes, que o conceito do South by Southwest ao princípio era para bandas completamente amadoras alternativas e amadoras, exatamente. Que iam ali tentar a sua sorte. Era um showcase, ao fim e ao cabo. Exatamente. Este ano até os Divo tentaram o ressurgimento, por exemplo, e os R.E.M. foi outro exemplo crasso disso. Exato. Claro. E vão lá. O Kid Congo Power também esteve lá. O Kid Congo, exato. E realmente é incrível. E o Iggy ainda vai lá cantar em francês. O Memé. A coisa mais deliciosa. Eu abri o rádio, no outro dia o Sérgio estava na emissão e eu não estava aqui. E quando eu ligo, entro no carro e ligo e ouço o Iggy Pop a dizer tu memé e eu memé. É um tema chamado Les Fleurs Mortes, é uma coisa, um clássico francês. Cá está a aproximação do público, ele deve estar a ter espetáculos em França. Exatamente. Imagina, a única maneira dele dizer memé é imaginar o Iggy Pop de ovelha debaixo do braço, só uma aproximação ao público. Memé é muito bom. Mas sabes que eu ainda não percebi muito bem, e isto é um processo porque o disco está a sair neste momento, ainda não percebi muito bem essa questão da receptividade e como é que o meio encara uma coisa destas. Porque realmente não é fácil perceber, porque os GIFT as pessoas foram-se habituando, os GIFT cresceram a pulso e as pessoas foram-se habituando o facto de eles não estarem muito ligados a uma editora em concreto, a uma agência em concreto, fazerem as coisas muito à maneira deles, porque não custa tanto se as pessoas perceberem que foi um nascimento que foi sempre assim e vão respeitando. Isto significa muita coisa. O novo disco, o Nosy, se tiver sucesso como teve o Best Of, isto põe em causa muita coisa, como é óbvio. Claro. Vão existir uma data de artistas e de músicos que vão perceber o quê? Vão perceber que até agora realmente as edições de autor não conseguiram muita projeção, mas ora, de repente está aqui um exemplo do contrário. E agora imaginemos o que é que acontece se os músicos todos decidirem fazer a mesma coisa, não é? Isto torna-se muito complicado. É um earthquake. Por isso eu percebo que haja, se calhar, alguma tendência a, eu não digo minar, mas às tantas não dizer tanto bem de um disco porque não, se calhar não era bom. Eu penso que uma grande brecha na, vamos lá, na falência das próprias editoras foi a atitude dos Radiohead há cerca de ano e meio, mais ou menos, sim, sim. Com o lançamento da maneira como eles fizeram. E... Mas é engraçado a forma como as editoras se refugiaram. Ah, mas os Radiohead é porque já tinham muito nome. Não, mas isso não é verdade. Pois, claro, não é verdade. Não é verdade. Claro. Os Radiohead fizeram uma provocação total quando começaram a vender, a partir da altura em que tinham a distribuição, o disco com a embalagem de um outro disco, que era o disco desmaterializado. Exato. Para as pessoas poderem ter capa, tudo normal, lembras-te disso? Lembro. Portanto, não é a brincar, aquilo é uma provocação a sério mesmo. Mas aliás, digo... aquilo é meter o dedinho, não no disco dos... Mas, ou seja, mas, não eu, por exemplo, disco mas, do, sem, do com, gomo, sem uma... Pronto, sem uma maldade na comparação, mas eu penso que o Radiohead, aquilo que tiveram foi uma série de gente por trás, se calhar até paga principescamente, a pensar a estratégia que eles fizeram. Portanto, aquilo não é uma edição de autor amadora pensada no quarto de alguém, como o Gomo aqui nos está a apresentar um pouco com a devida distância. Quer dizer, olha, o Radiohead tiveram, de facto... O vocalista na altura disse o escritório dos nossos advogados é o nosso escritório e é um quartinho, não sei onde, e falou num sítio assim muito simplório, numa vilória qualquer em Inglaterra. Mas o que eu acho é que realmente é preciso ter uma noção muito grande de realmente como trabalhar estas coisas para ter uma que ideia. Não terá, não é? Por isso realmente é como é, estamos aqui a especular, eu não faço ideia, mas eu também me levo a crer que, e como é óbvio, não foi uma editora que pensou nisso, que era aquilo que eu estava a dizer, estas ideias já deviam ter passado por muita gente que é paga também, principescamente, claro, nas editoras, claro, este tipo de estratégias. Mas aí mas há um bocado a teta que ainda não secou, cada vez dá menos, mas ainda não seca, enquanto e enquanto não secar a teta, aquilo vai-se continuar a pôr ali. É verdade. Eu estive outra das sessões, e agora muito rapidamente, outra das sessões que eu tive, esta talvez a maior, porque é o tomar consciência de uma coisa que eu não fazia ideia. Foi realmente quando, a última vez que eu fui a Los Angeles, fui a umas conferências que se chamam Muse Expo, que são organizadas por um Carola lá de Los Angeles, que tem uns conhecimentos muito grandes, e aquilo tinha a nata da indústria. Pessoas que é mesmo muito complicado conseguir sequer ter 5 minutos para falar com elas. E elas estavam todas num hotel connosco, almoçávamos todos os dias juntos, entrávamos no mesmo elevador, conseguíamos trocar todo tipo de impressões. Mas havia mesmo conferências em que era possível questioná-los, principalmente as bandas que lá estavam e que tinham sido escolhidas, que eram 12, e da qual eu fazia parte. E uma questão que se faz ao AR da Universal nos Estados Unidos é o seguinte: pergunta-se-lhe como é que eles faziam a escolha, o que é que as bandas podem fazer para conseguir fazer chegar os discos deles às editoras, para que eles possam editar ou não os seus discos, mas pelo menos escutá-los. E ele disse logo: escusam de mandar discos porque eu não os ouço. Então há duas maneiras. Ou conseguem saber quem são os meus filhos e mandam para eles, que neste momento são as pessoas que me passam aquilo que acham que é mais interessante, ou conhecem alguém muito chegado a mim que me consegue convencer a ouvir um disco em específico. E depois disse, e só para terem uma ideia, eu não edito um disco depois de ouvir uma maquete que me enviaram para o meu escritório desde os Aces of Base há 13 anos atrás. Isto foi-me dito em 2007. Quando nós percebemos isto, bem, vocês nem imaginam o que é a conferência toda a dizer. Isso era só o que só vinha. Disparado. O que é isto? Quando se chega a este ponto... Mas esse homem então, não devia ser um AR, devia ser despedido imediatamente. É incrível, eu achei aquilo incrível. Aquilo que ele acabou de dizer. E eu acho que tenho isso gravado e tudo em CD. Um dia gravo. Eles gravavam as conferências. Claro, era hábito, já é hábito. Em CD e no dia a seguir as pessoas... A gente compra, exatamente. E eu acho que tenho lá isso gravado. Portanto, dito ali, esquerra pachadinho. É fantástico. A partir daí, nós começamos a preocupar-nos com a música. Não, aí é aquilo que já se adivinhava há muitos anos na indústria discográfica e fonográfica, que é a ruína das orelhas, quer dizer, porque as pessoas desistiram entre automóveis, penthouses e etc. Os discos e a música e os artistas, a música, os artistas, as carreiras, sobretudo as carreiras dos músicos, ficaram para trás. Ficaram. Ace of Base, repara, para ser a última coisa, bem, ele podia não, nem ter falado nisso. É verdade? Não, tinha-lhe ficado melhor. Exatamente, é isso. E outra coisa curiosa foi, nessa conferência, foi quando aparece pela primeira vez a Starbucks a dizer que ia fazer uma editora. E das 12 bandas, eles contactaram as 12 bandas que lá estavam, e quando eu comecei a pensar se seria uma boa hipótese ou não. Eles foram completamente gozados por toda a indústria que lá estava. Tipo, agora uma empresa de cafés, onde é que isso vai dar? Isso não vai dar nada. Já está não... feito. Pronto. Por acaso só a Madonna, deixa, não é? Deixa-me só fazer aqui um intervalinho para pedir desculpa aos ouvintes, porque passou a meia-noite. Aliás, passaram 12 minutos da meia-noite. Vão passar aqui também uns pequenos jingles próprios da estação Radar. E já voltamos à conversa. Até já. Sorry. Radar. Almada. Oeiras. Lisboa. 97.8. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeiro do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Matt Caddies. Buraca Sol Sistema. Lily Allen. Basement Jacks. Madcon, Amy McDonald, Devotchka. The Veils. Faith No More. Marcelo Camelo, Third World, Miss Kitten and the Hacker, Ebony Bones, Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Esta semana o nosso regime é de segunda a sexta, o que dá também um terça a sábado, 23, uma da manhã, Viriato 25, boa noite, em plena Radar, com a visita já anunciada e a cumprir-se há praticamente uma hora, um pouquinho menos, com Gomo. Come say you love me, come say you love, come say you love me, come say you do. This morning, but she only said to me and said, if you don't want me to love you, baby, you better let me go while you can. But I don't want to see her being sad again, and I don't want to lose that smile every morning when she sings. Come on, come on, you know I love you. Come on, come on, you know I care. Come on, come on, and say you love me. Come on, come on, and I'll be there. Baby, I gotta go to work this time. You know that I won't leave you, baby, 'cause I don't want to hear you sigh. Like seeing it in the morning, like seeing it in the afternoon. Wanna make lots of money and save it. I wanna spend it with you, so come on, come on, you know I love you. Come on, come on, you know I care. Come on. never tell her that I wanna be without you. I won't tell her that I wanna be around you. I'll never tell her that I wanna be without you. I won't tell her that I wanna be with you. I wanna see you lie naked in the morning. I wanna see you lie naked on the floor. I wanna see you lie naked in the bathtub. And that's why I keep asking you for. Don't leave me behind. You'll miss my smile when you wake me. Please, just tell me you're there. I need you on my back every morning. Come on, come on, you know I love you. Come on, you know I care. Come on, say you love me. Come on, and I'll be there. Come on, you know I love you. Hi, I wanna see you high. A Cinema São Jorge, em Lisboa, 16 de junho às 22 horas, a apresentação de Nosy, o Gomo, em Maré de Festa, e podem levar a prenda de aniversário. Eu dou o concerto. Ele dá o concerto, vocês dão a prenda. E vocês dão correm. Exatamente. Diz uma coisa, nós estávamos a falar de coisas antigas, porque é que se editavam coisas antigas, não se editam coisas novas? Versões, nunca te passou pela cabeça fazer versões? Não tens versões no armário? Não, não tenho. Eu não tens. Desculpa, tu estás com ar nosy. Ele tinha aquele portal todo guardado. Aquele nariz está a esconder qualquer coisa, desculpa. Não, eu por acaso há algumas músicas que eu gosto tanto que eu gostava mesmo de tocá-las ao vivo. Eu tenho um grave problema. Não as queres estragar, já percebi. É isso mesmo. Mas é que é verdade. Mas não, elas acredito. Fermentam ao vivo. Alargam, pois, engordam. Mas perfeitamente na postura. É um milagre, é um milagre dos pães. Eu não consigo explicar isto, mas eu vou-vos contar uma história. Eu, quando aprendi a tocar guitarra, como é óbvio, todos os meus... Eu não sabia tocar, não sabia notas, não sabia... Aliás, como não sei ainda. Mas pronto, o que acontece é que... os meus amigos que já sabiam tocar guitarra, como é natural, o que eles tocavam era versões. Claro. Epá, e aquilo chateava-me tanto que eu costumava dizer que tinha aversão à versão. Porque estragavam aquilo. Eu gostava tanto das músicas e eles começavam a tocar aquilo e eu nunca gostava. E dei por mim, havia uma música em concreto que eu já não lembro qual é que era, que eu deixei de gostar da música porque eles tocavam-na tantas vezes, mas não era só um deles, eram vários. Tocavam tantas vezes que eu passei a odiar a música. E é raro haver uma... Acontece. Mas é raro haver versões que eu ouço de outros artistas que gosto mais das outras. Das originais. E então não me sinto, até hoje, com coragem, mas tenho muita vontade. Há músicas que eu adoro e que penso sempre. Eu tenho uma top 10 que adorava e que fazem sentido até na minha estética musical. Tocá-las ao vivo. Mas até hoje nunca consegui. E mesmo se não for uma versão, se for só a interpretação, vamos dizer. Pois, eu nunca te apetece assobiar qualquer coisa, nem nos ensaios, nem nada, não há assim nada que... Claro que apetece. Ou é tão narcisista o ensaio do Gomo que só assobiam as vossas canções? Não, até os meus músicos, basta eu fazer uma pausa para qualquer coisa, começam logo a tocar. Não, e muitas vezes eles até começam a tocar músicas conhecidas, e eu tenho muito esta mania também, que é eles nos ensaios, numa pausazinha, começam a tocar músicas conhecidas e eu começo a cantá-las uma coisa completamente diferente. Inventas tipo a minar mesmo o ensaio, começa a inventar vocalizações e que ficam bem naquilo e pronto, e ficamos ali. Mas eles nunca conseguem tocar as músicas, as versões que eles estão a tentar. Estou sempre a minar aquilo. Estás sempre a minar aquilo. Mas não sei se isto é um problema que vem recalcado e que precisa de tratamento psicológico, mas eu gostava e espero um dia ter a confiança suficiente para apresentar versões ao vivo também. E os meus músicos andam a começar a querer levar-me para aí. Eu já lhes disse que se eles me provarem que fica pelo menos tão bom, que eu faço. Não me digam, vocês não têm, pelo menos assim, no, naquela fase de aquecimento, uma versãozinha para aquecer? Que é nunca. Aquele, também não têm, Sérgio, não têm. É que lembro-se que... Foste dar uma pasta no cigarro. Ah. Perdeste a pergunta. Ora, ah, peço exatamente, desculpa. Nunca se faz isso no Viriato 25. Não, ah, se desliga. Pronto. Exatamente. Pois, mas é há uma coisa que eu vos vou garantir, é que no Cinema São Jorge, no dia 16 de junho, eles vão ter que fazer uma versão da Marilyn Monroe com o Happy Birthday, Mr. President. Ah, Happy okay. Birthday to you. Okay. E isso vocês têm que fazer, pelo menos, não é? No momento em que tocar as badaladas. Bem, isso é uma ideia muito boa, até para a nossa fã número 1. Para a Dona Telvina. É, pá, bem, elas vocês têm que ver no blog, chama-se http gomo.blogspot.sap.pt. Estou a dizer de cor. E têm que ver o vídeo da Dona Telvina, porque a senhora é um espetáculo. É um espetáculo. Aquilo é que é uma fã séria. Aquilo é a fã número 1 e é lindíssimo, porque a casa da senhora, em vez de ter Nossas Senhoras de Fátima e Santo António, tem fotografias do Gomo. É verdade. E tem uma memorábilia do Gomo ali ao longo. Ao não, pé aquela dos crochêzinhos. Seguiu-me para tudo o que era sítio e... Aquela senhora é de onde? Aquela senhora é de Lisboa. É mesmo, a senhora de Lisboa. É mesmo de Lisboa. É, sim, senhora. Não é, não, as pessoas que pensem logo, ah, pois isso é provinciana e por isso é que gostava de Gomo. Não, a senhora não tem nada disso, porque a senhora tem um ar super... É uma fã à séria. Sério? A senhora maquiou-se para o vídeo, revestida a rigor, maquiada a rigor, uma verdadeira Marilyn. Aliás, como eu mereço. Exatamente, como tu mereces. E como ela merece pela idade que tem. Sim, a senhora, sim. Não, ela está ali, espetáculo. É espetacular. Eu adorei ver o vídeo dela e tocou-me bastante. Tocou-me bastante. Vejam, Gomo, blogspot.sap.pt, vejam esse e vejam também um vídeo fabuloso. Que eu acho que tu devias mesmo pedir ao Spike para fazer um vídeo para ti, porque aquele vídeo é das coisas mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos. Estou a pensar a roubar-te e pôr no meu Facebook. Mas pronto. À vontade, à vontade. Vamos deixar o António finalmente, Sérgio, finalmente ele vai escolher um tema. Pois, ele não gosta de versões, não pode escolher temas. Isso, ele, não, ficou... não, mas ele vai escolher originais. Não é? Sim, eu não vou tocar originais. Bom, eu vou fazer uma escolha de um disco muito recente e português. Eu não sei porquê, agora como tive muito tempo de volta do meu disco, não ouvi muita coisa. Apesar de ter ouvido, como é óbvio, algumas, mas fiquei com curiosidade de ouvir o que é que os meus colegas portugueses também andavam a fazer. E fiquei muito surpreendido com o Sean Riley and the Slow Riders, com este novo disco. E confesso que a primeira vez que ouvi este tema, Houses and Wives... É o 2, não é? É o 2. Que adorei. Eu ia no carro a ouvir à noite já. E cansadinho ao ouvir este tema a passar a Vasco da Gama, a Vasco da Gama para... Ele vinha da 24 de Julho e estava a passar a Vasco da Gama, então não, ficou não. A 24 estava da Gama. Estava a passar a Vasco da Gama e ouvi este tema e fiquei completamente deslumbrado e muito contente deste tema ser de um artista português. E, portanto, acho que merece ser ouvido aqui. Got no will to explain, just ain't for me. Y'all move on with your lives, pretty houses and wives. How hard can that be? You'll never be free. The world is going insane. Got no will to explain. How hard can that be? Pretty girl, while you see. faixa acabou, o Sean Riley foi rápido. Aliás, toda a imaginação desse álbum é de rapidez. O automóvel, a estrada, praticamente o road record em vez de um road movie. É um músico que não para muito tempo em lado nenhum, por isso está sempre em andamento. É curioso também, sabes o nome verdadeiro dele? Ele não há de ser Sean Riley. Não. É pá, eu agora não quero estar aqui a mandar uma bujarda. Não, eu não precisei. Sean, se nos tiveres a ouvir, manda-nos um e-mail com o teu nome. Não, aliás, eu quando o conheci, eu não o conheci por Sean Riley. E peço imensa desculpa, mas não me lembro. Não faz mal. Mas também, como não somos amigos íntimos, ele de certeza que me vai perdoar. Mas eu gosto muito do teu disco. Pois ele, se calhar, também não sabe o meu. Mas eu gosto muito do disco dele. E isso é que interessa. Vocês tinham aí mais um tema para rodar? Sim, temos. E curiosamente, curiosamente ele escolheu outro fenómeno nacional, porque é mesmo um fenómeno. Aliás, estávamos a trocar impressões. Estava a dizer uma observação muito correta. Se o John Lennon fosse vivo, ele vinha a Portugal de certeza conhecer o The Weatherman, porque ele tem um imaginário muito semelhante e é impressionante o imaginário deste rapazinho, que eu não conheço ninguém que faça música como ele. Tudo bem que há pessoas que, por maldade, talvez, dizem que ele seria um músico com muito sucesso se tivesse nascido nos anos 60, mas eu acho que a música dele continua a fazer muito sentido. Claro que sim. Na era atual, e só mesmo quem não ouviu este disco é que pode fazer comentários desse género. Claro, aliás, gostava de, já que tivesse esse comentário muito curioso em relação ao Lennon, lembrarmos um amigo nosso muito curioso, não me lembro agora o nome exato dele, mas é o homem do mentor dos Dakota Sweet. Não me lembro do nome dele. Pronto, que no bercinho do filho, para a primeira fotografia que pendurou, foi uma fotografia de John Lennon. Dakota Sweet é, aliás, relacionado com o sítio onde ocorreu o assassinato do próprio John. E este é vivo, felizmente, o Mark Linkous, se conhecer o nosso Weatherman, ainda fazem coisas juntos, certamente. Temos que fazer chegar. Ou ainda pendurar a fotografia dele no berço do próximo. Ou isso agora também pode acontecer. Mas o que é certo é que são universos muito próximos e que são universos correlacionados constantemente. E isso tem a ver com uma criatividade muito grande e com a cabeça do Lennon e das suas criações. Um pouco aquilo que tu estavas a referir sobre esse disco, eu acho que deve haver aí alguma incapacidade de lidar com o facto de ele escrever canções. Eu acho que as pessoas começam a ganhar vergonha disso, que é uma coisa que me começa a preocupar um bocadinho. Exatamente, eu acho que há essa areia movediça por trás dessas críticas. É porque é que não se há de escrever canções? Quer dizer, não consigo entender. Porque é que não se há de elogiar quem consegue escrever canções? Porque é a base de todo o trabalho musical. Não, sério, este disco é daqueles discos. Eu já achava muito no primeiro disco, mas agora mais. Sim, já tem. Este é um disco que eu acho que tem mesmo que ser ouvido. Tudo bem, depois as pessoas podem tecer os comentários que entenderem. Mas o álbum do Weatherman é um disco que tem mesmo que ser ouvido, porque eu não acredito que as pessoas cheguem ao fim deste disco e digam e tenham um comentário semelhante a esse. Tipo, isto nos anos 60 poderia fazer sentido, ou ele tem a cabeça muito no passado e não está atualizado, ou qualquer coisa do género. Isto é um disco de excelentes canções em qualquer altura da nossa vida. Seja dos anos 60, seja dos anos 70. Este disco vai fazer sentido daqui a 10 anos ou a 20, porque isto é um disco de canções. Exatamente. E os arranjos que ele faz são impressionantes, vocais, instrumentais. Eu realmente, quando se fazem comentários redutores como esses, mete-me mesmo pena e haver pessoas que fazem críticas de música e que podem dizer uma coisa destas, porque este disco, só quem não ouviu é que pode dizer uma coisa destas. Há sempre um parzinho de orelhas de burro para oferecer a alguém. I want to see how long is the Viriato 25, pontinha da antena radar 97.8, é já a segunda hora, o término é à uma. Vamos caminhando para lá, 22 minutos, até lá com o nosso. O Adaman não para. Com o nosso convidado da noite, Gomo, a apresentação do segundo álbum, depois de um hiato pronunciado, agora Nosy, e depois também daquela ironia clara, notória. E nunca se sabe se o feitiço não se volta contra o feiticeiro com um álbum estreia chamado Best Of. Houve muita gente que torceu o nariz a isso, não foi? Acredito, mas... Mas tu fizeste o melhor de ti próprio, que era o Best Of. Não, não era só o melhor de mim próprio, só existiam aquelas. Existe um Best Of melhor do que esse. Exatamente. Não existem mais nenhumas. Mas normalmente a curiosidade e a ironia é que as bandas terminam, ou as editoras terminam a carreira das bandas, não são as bandas que terminam a carreira. Exato. As editoras é que terminavam as carreiras das bandas, a maior parte das vezes, com um Best Of. Então, primeiro um álbum ao vivo, não é? Exato. Ou um duplo ao vivo. Ou um acústico. Mas quantas vezes já não aconteceu ouvirmos esses best-ofs e dizermos assim, epá, mas não está aqui aquela que eu mais gosto. Exatamente. No caso de Gomo, nunca aconteceu. Pois não. Não havia mais nenhuma. É francamente difícil que venha a acontecer. Não podia gostar de mais nenhuma, não havia. Não, não, nunca disseram, ah, mas não está aqui aquela. Tens sempre uma hipótese na fase final de carreira, que esperamos que seja bastante daqui a uns bons anos. Sim, sim. E sobretudo bons anos, que é as remixes. Ah, sim. Eu por acaso até gostava de não passar muito tempo, porque eu sou muito fascinado pela forma. Estava a brincar, já não, sabes. Mas eu quando falo nas remixes, eu fico sempre a pensar em, por exemplo, na volta que que produtores como os Soul Wax às vezes agarram em temas e fazem coisas brutalíssimas. Fazem, acho mesmo, sinceramente fazem. Se for assim, sim, acho que vale a pena. Agora, há casos. Há coisas que são preenchas sobre isso completamente. Sim, sim. Pois, salsicha, exatamente. Dessas é que eu não gostava de... De produtor para as remixes, para o produtor que tu tens neste álbum, é o mesmo produtor que tiveste no primeiro álbum? Não, não. É um de completamente diferente. É. Como é que é lidar com essa... Com os egos dos produtores? Não é complicado. Não é pô-los a respeito. Não é isso. Primeiro tem que haver um cuidado de, quando se pensa num produtor, saber também à partida o que é que estamos a fazer. E, por exemplo, no caso do Mário Barreiros, o que acontecia era que eu tinha um disco, que era o Best Of, em que os temas todos já estavam terminados, ele já os tinha ouvido. O problema é que eles, no fundo, eram maquetes, eram demos, que tinham sido todas gravadas com o mesmo microfone, fossem vozes, fossem teclados, guitarras, o que fosse, foi tudo só com o microfone, porque eu não tinha dinheiro para outro. E o que acontece é que o que eu precisava nessa altura era do Mário, que era uma pessoa que percebia muito bem o quanto poderia retirar em termos de som, de mistura, de tudo, de um disco que já estava feito. E, portanto, ele não ia interferir muito na estética, na criatividade, no que fosse. Portanto, foi tranquilo. O Mário era, sem dúvida, a pessoa indicadíssima para pegar naquilo que parecia uma maquete. Limpou. Limpou, incrível. Portanto, tens aqui uma versão de produtor tecnólogo. Exato. O homem que conhece o estúdio com mais mãos dele, que faz os milagres de estúdio. E percebendo aquilo que eu queria tirar dali... Mas o Mário sempre foi uma pessoa fabulosa na empatia que ele cria com os músicos com que trabalha. E daí que ele tenha feito pronto, ele vai de uma ponta à outra do espectro sonoro com uma facilidade que eu penso que é praticamente única em termos de produtores. Eu não conheço ninguém assim. E realmente o Mário, pronto, eu fiquei completamente fã. Eu não conhecia muito bem o Mário como pessoa. E pronto, e a partir daí, eu até no primeiro disco, até nos agradecimentos, agradecia à minha segunda família do Porto, que era realmente ele e a Becas, porque a forma como eles me trataram, aquilo não acredito que haja muitos músicos a passar pela situação que eu passei, e a forma como eles me receberam foi incrível. Já não passou só por música, foi impressionante. Portanto, o Mário é uma pessoa que ficou para sempre, me marcou bastante. O que aconteceu com o Nuno Rafael foi uma coisa completamente diferente. Eu queria começar um disco, eu não sabia muito bem se me queria distanciar da estética musical do Best Of ou não. Pronto, estava ali um pouco ainda na dúvida o que é que haveria de fazer. Tinha muitos temas ali na calha, mas não sabia quais deles escolher e quais os 10. Não tinhas o Best Of feito? Não tinha o Best Of feito. E não sabia também. Não tinha a percepção de qual seria, quais seriam os 10 temas que fariam mais sentido em conjunto. E o Nuno Rafael, nesse aspecto, ajudou-me bastante. E não só. Ajudou-me também... aliás, vou fazer aqui o parênteses só para que as pessoas percebam. Eu, quando escolhi o Nuno Rafael, eu não escolho por acaso. Eu escolho porque achei que o universo musical dele e o imaginário dele era muito semelhante ao meu. Apesar de ele trabalhar em projetos muito diferentes, mas eu, quando ouço os novos arranjos que ele fez das músicas do Sérgio Godinho, quando ouço a forma como ele pegou nas músicas do António Variações e as recriou, sem tirar aquela característica do António Variações, ele respeitou... Ele trabalhou com os humanos, só para entender a referência. No projeto humano. Quando eu percebi isso e percebi a forma como ele trabalhava a música, respeitando sempre a estética musical do artista, eu percebi que realmente não ia ser complicado trabalhar com ele. E então, quando fiz o convite, fiquei todo contente de ele ter aceito, porque ele já gostava muito do Best Of, e foi muito fácil. Ele foi lá para casa. Tivemos... Foi um bocadinho o teu Brian Eno. Foi porque eu precisava de alguém que me situasse um pouco no tempo onde eu estava, porque já tinham passado 3 anos, que me situasse também um pouco no tempo e que me conseguisse fazer uma escolha que eu não estava a conseguir fazer. Eu tinha cerca de 30, 40 temas em que eu não conseguia mesmo escolher 10. Eu não conseguia perceber quais é que eram os temas que verdadeiramente faziam sentido num conjunto. E o Nuno Rafael ajudou-me a fazer isso. E depois respeitou-me. Em termos de arranjos, é uma pessoa que também te dá ajuda, toca, ou o Nuno... O Nuno tocou, pronto, eu como já disse há pouco na entrevista, eu em termos de execução não sou aquilo que se pode chamar um músico primoroso, nem nada que se pareça, e não sei realmente notas... Virtuoso. Eu não sou virtuoso. Olha, deixa-me só contar-te uma história que eu assisti ao vivo na Feira do Livro este ano de Lisboa, que é, há um miúdo que vem ter com o Zé Pedro com uma guitarra na mão e diz-lhe, epá, Zé, eu gosto muito de um tema, não me lembro qual era o tema, será que tu me podes dar aí umas dicas de quais são as notas? E o Zé Pedro, com aquele ar dele, sempre com uma ingenuidade enorme, espraiada nos olhos, diz: epá, não te posso dizer que isso é um bocado difícil e eu ainda estou a treinar. Mas era verdade, foi aquilo que disse: epá, que aquilo é mesmo difícil. Pois é, que aquilo é mesmo muito difícil. É assim um bocado retorcido, eu ainda tenho que treinar aquilo e tal, mas sabes? Tu estás-me a parecer o Zé. Eu acho que não tem mal nenhum nós estarmos a dizer estas coisas, porque realmente, se assim fosse, se eu fosse muito virtuoso, provavelmente não precisaria da quantidade de músicos que depois me ajudam no disco. Porque as pessoas às vezes não fazem ideia, mas eu, para fazer uma frase de um teclado, eu sou tão rigoroso e aquilo tem que ficar ali tão, tão bem feitinho, que eu sou capaz de estar 3 horas a fazer uma frase que, para uma pessoa que está habituada a tocar teclas, aquilo se fazia em 20 segundos. É uma coisa impressionante. Mas eu não saio dali e tenho uma persistência que... Não, eu vou conseguir fazer isto, eu vou conseguir. E só mesmo quando vejo que aquilo é mesmo fora do meu campeonato, então recorro a estes músicos meus amigos e eles fazem isso. O Nuno Rafael... Claramente, houve ali temas que ele percebeu logo que teria que ser ele a tocá-los, e outros que ele fez questão de tocar porque ele sabia que ia dar para ver. Exatamente. O Mário Barreiros fez a mesma coisa no outro disco. Já tinha 2 baixos tocados, mas ele ouviu os temas e disse: epá, estes temas são brutais, deixa-me tocar o baixo outra vez. E eu deixei. Claro. E fica todo contente dele o ter feito, e a bateria fez a mesma coisa, com mais 2 temas, porque eu senti que lhe ia dar imenso prazer fazer isso. E depois era engraçado ver-me do outro lado, atrás da mesa, a fazer de maestro, e com o braço direito dizia: agora dá-lhe aquele prato. Exatamente. Era incrível. E quase a produzir tudo. Não, parecia um maestro, que era muito engraçado. E eu é que punha a gravar e tudo, e eu até dizia que era eu agora que estava a produzir o Mário Barreiros. Quem manda aqui sou eu. Exato. E o Nuno Rafael participou também nas músicas. Mas depois, nas partes dos arranjos, e foi isso que uma das coisas que mais me agradou nele, foi que ele não gostava muito de se esticar nos arranjos. Ele era o que ele dizia: eu posso ir até um certo ponto, mas o disco depois és tu. O imaginário tem que ser o teu. Aqui nós podemos arranjar as bases, tudo bem, mas aqueles arranjozinhos, aquelas vocalizações que tu fazes e não sei o que mais... Os tecladozinhos por trás, exatamente, escondidos, aqueles arrambilhados. Isso faz ser tu. Não consigo isso, fazer isso. Isso é a tua assinatura, não é? Ao fim e ao cabo, e ele deu-me esse espaço. É a impressão digital. Ele deu-me esse espaço e deu-me esse... E respeitou-me nesse aspecto e aceitou. Pronto. Quando eu aparecia com os arranjos, ele aceitava-os e enquadrava-os o melhor possível e ajudava-me também a tentar perceber até que ponto é que eu, às tantas, não enchia demasiado também o espectro sonoro, porque depois as coisas acabam por não sobressair tanto. São aspectos técnicos que às vezes também me escapam, porque eu com a alegria de estar a fazer arranjos, aquilo às tantas soa-me tudo tão bem que eu me esqueço que realmente é preciso espaço, não é? Aquilo tem aquele espaço nas faixas, e nós não podemos sobrecarregar as coisas, porque às tantas nada sobressai. Ninguém vai ouvir nada. E elas dão bastante nesse processo. Mas não é além disso, estás a trabalhar também, ou estarás em palco, digo eu, com o João Tiago e o Davi do Esloto. Como é uma colaboração recente? Eu admiro-os bastante. E como são amigos, essa admiração... São amigos para um mim, do outro, ou amigos teus? Os dois. Não, são os dois meus amigos. Os dois amigos. Aquilo como Caldas Alcobaça, aquilo criou-se ali um ninho assim, estilo Liverpool, Manchester. Somos muito unidos. Dizemos mal de uns dos outros frequentemente, da mesma forma como dizemos bem. Família. Mas ninguém leva a mal. É família, não é? Nós tão depressa estamos a dizer: epá, não sei quanto é isto, é aquilo, mas rapidamente ninguém leva a mal. Claro. É mesmo família. E de repente toca o telefone a ele e precisa não sei que vontade. todos, não é? E estamos todos ali para ajudar. E felizmente o respeito que eu tenho por eles é recíproco. E quando eu lhes disse que precisava de mais músicos para este disco, porque a banda estendeu-se em mais dois elementos relativa à banda anterior, o David e o João Tiago ofereceram-se imediatamente para colaborar, e eu fico todo contente, porque são meus amigos, eu tenho a certeza, e já há bocado falámos nisso, eu adoro andar na estrada com pessoas que tenho a certeza absoluta que se vão divertir comigo e eu com eles, porque isto não é só fazer as músicas e trabalhar as músicas e depois ir cada um para a sua casa, é mesmo agradável estarmos todos juntos, e fiquei todo contente, e mesmo o Miguel Nicolau, que agora também faz parte, que é um dos novos elementos em relação à banda anterior, o Miguel Nicolau também costuma colaborar com os Loto em termos de guitarra e com os Norton, e também fiquei todo contente porque são miúdos novos com muita coisa também que para dar ainda, e isso serve tudo para me renovar também em palco, e é disso que eu preciso, no fundo, gente humilde que está ali para entregar o mesmo que eu tenho para entregar, e defendem a causa de uma maneira que geralmente é difícil encontrar em músicos convidados para depois andarem connosco na estrada. Assim, no São Jorge, vamos ter quantas pessoas em palco? Portanto, dia 16, às 22 horas, entra o Gomo. E o Gomo são quantos? Ora, mil bem, e um. Exato. Estou à frente e mil não, atrás. Não, quando me perguntaste quantas pessoas é que vão estar em palco, eu ia para dizer, eu espero que pelo menos umas 500 no fim. Porque a ideia é mesmo acabar em festa total. E eu adoro ter... Eu primeiro adoro ir para o meio do público, mas já que está tudo sentado, vai ser um bocado esquisito eu andar ali, tipo, quase a servir copos, né? Que as pessoas estão sentadas e eu tipo, olha, desejo alguma coisa, um aperitivo. Vai ser complicado, mas a ideia era no fim, desta vez em vez de ser eu a ir para o meio do público, serem eles a ver invasão de palco, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas estão avisados. Mas antes disso, antes de destruírem o palco completamente, a ideia é entrar eu e mais seis elementos. Tiveste a fazer esta conversa toda para os contares, já percebi tudo. Estive aqui, tipo, a ver se não me esqueci de ninguém. Portanto, são dois guitarristas, dois teclistas, um baixista, um baterista e Moamam. Memé. António Sérgio, tens aí mais um disco para rodar? E estamos praticamente no fim. Estamos quase, estamos a 8 minutos. Eu tenho duas escolhas, ou o tema inaugural do Nosy, ou uma escolha dele, ou daqui, porque ele afiou... Os olhos para os anos de Andy. Eu sou doido por esse também disco. Eu. Agora não sei, o problema é a escolha. Então eu posso fazer tens uma proposta. Kids, tens o Weekend Wars, tens o Time to Pretend, que é uma delícia. Posso fazer coisa. Uma proposta de honesta? Em Noite de Santo António, o Time to Pretend, então era uma maravilha. Peraí, que Ana está. Pronto, eu tenho uma proposta. Ouvimos agora o Final Stroke e depois a fechar a emissão. Já tocou. Só se for. Ah, desculpa, não, agora é o Still Inside Your Mind, que foi o que não tocou, que é então, o inaugural. Still Inside Your Mind. Okay. E a seguir fechávamos e tocavas os MGMT para fechar. Não sei se vai dar tempo. Ai, dá. Bem apertadinho. Vai dar tempo por isso. Espiral de Alegria, que vos convidamos a invadir o palco no final do concerto de Gomo, no dia 16 de junho, no São Jorge, em Lisboa, apresentação do álbum Noisy, e é numa Espiral de Alegria que pretendemos voltar a ter Gomo aqui em breve, a contar os resultados da edição de autor, daqui por um mês ou dois, lá para setembro, sim. Fazer um balanço. Os resultados e os centavos, os cêntimos, aliás. Os cêntimos, porque os centavos é melhor não. Os milhões, neste caso, porque estamos num dia de milhões, os milhões conseguidos com tudo isto, pelo menos os milhões de alegria e de mentalidades mudadas. E de emoções. Exatamente, as emoções que vamos ter. Por isso, António Sérgio, acho que é a altura da escolha do Gomo rodar. Final, exatamente, e de agradecermos muito a presença. Era para ser uma conversa curtinha de 45 minutos aproximadamente. É sempre. E depois chegamos nisto e continuamos à espera de ter um estúdio maior para poderem vir tocar. Sim, para trazer o irmão, histórias, agora uma câmara, uma boa cam para registar tudo. Para as danças que eles fazem e tudo. Exatamente. Isso. Um obrigado à Sónia também por estar aqui connosco. E ao Zulu, que se manteve minimamente calado e que permitiu que esta edição decorresse sem bau-au-au. Não havia nenhum único bau-au-au, exatamente. Muito respeito. Bom fim de semana, entretanto. Santo António, bom para todos os que estiverem a celebrá-lo. Boa sorte, Gomo. E aqui fica a escolha última dele. É verdade, acertámos a faixa. Ficou o Time to Pretend. Time to Pretend. Aí está. 16 de junho, São Jorge, não sei. Então, é aqui. I'm 77.8. Radar.